Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, sou os Conversas em Rede, através da Rádio Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, antigo parco do Arcebispado de Oliveira do Hospital e atualmente na zona pastoral de Pampilhosa da Serra. Vamos procurar saber como foi a adaptação do Sr. Padre Orlando ao novo Arcebispado e quais as atividades que tem nas novas paróquias. Bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial para todos os que nos escutam. Padre Orlando, portanto, deixou a zona pastoral de Oliveira do Hospital, que tinha residia no Seixo, Seixo da Beira, e portanto, e presentemente está na zona pastoral de Pampilhosa da Serra. Portanto, vou-lhe pedir que nos fale um pouco, que nos conte como é que foi este ano, porque o Padre Orlando saiu precisamente há um ano de Seixo da Beira, e daquelas paróquias todas que circundam em Seixo da Beira, portanto, aquela zona pastoral, creio que o resto, ou por isso. Chamávamos, de facto, a esta zona Oliveira Norte, porque naquela época aquelas paróquias ainda não estavam unidas a Oliveira do Hospital, na medida em que o pároco era diferente. E portanto, como era a zona norte do concelho, nós chamávamos-lhe Oliveira Norte, assim por motivos práticos. Claro que hoje, fazendo um só conjunto com Oliveira do Hospital, essa designação desapareceu, mas era de facto a designação que tinha de facto. E a sua adaptação agora à nova zona pastoral? Isto é sempre mudar, alterar os hábitos? Isto custa sempre um bocadinho, ou não? O que é que lhe parece? Sim, é porque quer dizer, é sempre parar para recomeçar, porque os lugares são diferentes, as realidades são diferentes, as pessoas são outras, e é claro, pelo menos um ano necessitamos para ir conhecendo as pessoas, para entrar nos hábitos também, para descobrir mesmo as dinâmicas que cada terra tem ao longo do ciclo de um ano. A época do verão é diferente da época do inverno, por exemplo. Há uma zona muito marcada no verão pelas festas religiosas e pela vinda de uma grande parte da população que foi para Lisboa ou para o estrangeiro. No inverno o cenário é totalmente diferente. Muito frio, é muito frio. Sim, quer dizer, sim, é frio, não sei se será mais frio do que Oliveira do Hospital, às vezes cria-se um bocado, cria-se um bocado essa ideia que é serra, é frio, sim, claro que é frio, mas nada a que nós não estejamos habituados por aqui. Há zonas mais altas onde, quando há neve, podem às vezes ficar isoladas, a zona de Fajão concretamente, mas quanto ao resto, os condicionantes normais da meteorologia na época do inverno. O Padre Orlando há pouco dizia que as pessoas são diferentes, pois realmente todos nós somos diferentes, mas ali no aspecto, no aspecto espiritual, as pessoas serão mais, quer dizer, mais receptivas, mais humildes, mais piedosas, ou não? Como é que é? Eu não sei dizer se são mais ou se são menos. São de facto pessoas humildes, e falando concretamente das pessoas que estão lá durante o ano inteiro, inclusivamente no inverno, é uma população maioritariamente idosa. E claro, tudo isso tem a sua influência. São pessoas que de facto estão ligadas à Igreja, pessoas que estimam muito a figura do sacerdote e que gostam que o sacerdote esteja presente, e que venha um sacerdote e que não venha, por exemplo, um leigo, e são pessoas marcadas por uma religiosidade assim popular, tradicional, que no caso das pessoas mais idosas ainda as marca assim, dessa maneira, no sentido de, num sentido de eternidade. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, foi muito difundida no passado e ainda deixa presentes essas marcas. E é claro, são pessoas humildes até neste aspecto de, às vezes, horários de missa, que às vezes não pode ser sempre à mesma hora, ou às vezes não pode ser sempre ao domingo, mas as pessoas compreendem que os sacerdotes têm um grande território a percorrer e muitas freguesias, e por isso compreendem e aceitam que às vezes os horários sejam mudados. E até mesmo nesse aspecto revela que de facto é um povo humilde, um povo que gosta de nós e que nos estima por aquilo que somos. O padre Onda há pouco falava que as pessoas eram de facto mais idosas, portanto ali não há indústria, o comércio também é muito pouco, não é? Sim. Então o que acontece? Os mais jovens vão embora e portanto só ficam praticamente aquelas pessoas que estão... Desde há muitos anos que os jovens se vão embora. Eu não tenho bem presente isso, mas cientificamente falando, não tenho bem presente, mas há estudos até sobre isso e até há, metodologicamente, fala-se em várias vagas de imigração, desde os anos 40, desde os anos 60, pessoas que foram para Lisboa, especialmente para Lisboa, uma grande comunidade pampilhosense, pessoas de todo o concelho, e não só do concelho da Pampilhosa, mas na Pampilhosa isso é flagrante, que estão em Lisboa, algumas também no estrangeiro. Por exemplo, a freguesia do Vidual, que é uma freguesia que agora até foi anexada nesta reformulação administrativa que foi feita civilmente. É uma freguesia que, segundo os censos de 2011, tem à volta de 70 habitantes. No entanto, a Liga de Melhoramentos, lá do Vidual, tem à volta de 500 sócios, falaram há dias. Portanto, isto mostra que, de facto, houve uma grande parte da população que foi para Lisboa à procura de melhores condições de vida, porque foi um concelho que esteve muito isolado, pelo menos até há poucos anos. Mesmo hoje, claro que os acessos são sempre limitados, na medida em que não há, por exemplo, nenhuma autoestrada, nenhuma via rápida, se bem que, apesar de não haver nada disso, as estradas que há estão bem conservadas e, portanto, as condições de acesso são diferentes. Mas mesmo indústrias, é uma coisa que não existe. Aquilo que ainda emprega mais pessoas é a Câmara Municipal e instituições de solidariedade social, em especial a Santa Casa da Misericórdia. Muitas não há. Existem fundamentalmente três: a Santa Casa da Misericórdia, está na Pampilhosa e está presente também em outras freguesias onde tem extensões. Existe a Associação de Solidariedade Social de Dornelas do Zezer. E existem centros de dia da Cáritas diocesana e, portanto, tudo isto apoio especialmente à população idosa. Quando o padre Orlando estava lá no arcipestado de Oliveira, quando residia no Seixo, eu sei que tinha um boletim paroquial. Na Pampilhosa da Serra também fazem isso, também fazem algo semelhante ou não? Ainda não, mas vamos fazer em breve. Eu e o Sr. Padre João Prior, que é o sacerdote que, juntamente comigo e solidariamente, portanto, temos este encargo pastoral destas paróquias, ele está também entusiasmado com esta ideia e, é claro, cheguei, o primeiro ano é um ano também de conhecimento e, por isso, ainda não houve assim muitas iniciativas a ir para a frente. Mas essa é uma iniciativa que estamos precisamente para dar início a ela agora no início do novo ano pastoral. Eu recordo-me que o Padre Orlando tinha até, inclusive, uma página paroquial na internet. Também será uma coisa para o futuro, possivelmente. Não, isso já temos. Ah, já tem. Já temos um blog, digamos assim, esse estilo assim de site, em que vamos pondo várias coisas, principalmente o programa semanal, mas também uma questão ou outra que surge e que apareça até notícias às vezes da Diocese. E, portanto, essa parte já foi posta em prática, essa comunicação, e há pessoas que até às vezes, como têm uma vantagem prática, que é como há paróquias onde, como disse há pouco, os horários da missa nem sempre são fixos e às vezes mudam, então pessoas dessas paróquias ou outras terras, mas que até costumam às vezes circular e ir a outros sítios onde os horários lhes sejam mais convenientes, muitas vezes consultam e ficam a saber através dali. E depois é sempre um instrumento bom para nos pôr em contacto com a nossa diocese, com o nosso bispo, é claro. Só pra dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçou a ninguém. But this is not America. O teu mundo está tão perto do meu e o que digo está tão longe como o mar está do céu. Pra dizer que te amo, não sei porquê este embaraço, que mais parece que só te estimo. E até nos momentos em que digo que não quero, e o que sinto por ti são coisas confusas, e até parece que estou a mentir. As palavras custam a sair. Não digo o que estou a sentir, digo o contrário do que estou a sentir. O teu mundo está tão perto do meu, está o céu, e é tão difícil dizer amor, é bem melhor dizê-lo a cantar. Por isso esta noite fiz esta canção, para resolver o meu problema de expressão, para ficar mais perto, bem mais de perto, ficar mais perto, bem mais de perto. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, antigo parco em Seixo da Beira e naquela zona, e atualmente encontra-se em Pampilhosa da Serra, na zona pastoral de Pampilhosa da Serra. Já procurámos ao Sr. Padre Orlando como é que foi a adaptação, porque mudar nem sempre é fácil, e vamos continuar, portanto, a conversa. Vamos falar um pouco sobre as paróquias, sobre eventuais movimentos que tenha também lá nas paróquias de Pompeiros da Serra, e depois conversaremos de outros assuntos da ordem do dia, muitos deles relacionados, portanto, com o Santo Padre e com outras coisas que vão saindo também no dia-a-dia e que complementam e que vão complementar esta nossa conversa. Padre Orlando, quantas paróquias é que tem na zona pastoral de Pampilhosa da Serra? São 9 paróquias. O Conselho de Pampilhosa da Serra tem 10 paróquias, mas uma delas não está ao nosso encargo. Nós temos assim a responsabilidade, eu mais o Sr. Padre João, sobre 9 paróquias. É um conselho, quase toda a exceção, da freguesia de Pessegueiro. Portanto, a freguesia de Pessegueiro agora ocorreu. Era a terra de um antigo governante que já faleceu. Sim, o Marcelo Caetano. Marcelo Caetano. E outras figuras destacadas até do nosso país. Eram de facto dessa freguesia do Conselho da Pampilhosa. Sim. As paróquias ficam muito distantes umas das outras, é mais complicado do que quando estava a viver no Seixo. Sim, bastante. Quando eu estava a viver no Seixo, o lugar mais distante que tínhamos era a Póvoa das Quartas. Eram 22 km desde o Seixo, onde nós residíamos, até à Póvoa das Quartas. Claro que a gente nem sempre saía do Seixo, às vezes. Por exemplo, estávamos em Lagares ou noutro sítio e partíamos daí, e claro que nesse caso não era tão distante, mas isto só para dizermos que essa era a maior distância que teríamos eventualmente que percorrer. Neste momento é diferente. Neste momento nós residimos na Pampilhosa, existem uma série de lugares que pertencem à freguesia e que são relativamente perto, 5 km, etc. Mas agora, sedes de freguesia, sedes de paróquia, nenhuma delas fica a menos de 13 km da Pampilhosa. O Machio de Cima fica a 13 km e o Cabril também fica a 13 km. Esta é a distância mínima até uma sede de paróquia partindo da Pampilhosa. A distância máxima até uma outra igreja paroquial é 32 km, que é a distância de Pampilhosa da Serra até Dornelas do Zêzer. É a igreja paroquial mais distante da Pampilhosa, 32 km sensivelmente. O Padre Orlando há pouco falou, e eu depois também acabei por dizer algo acerca disso, que é uma população bastante idosa. Isto depois torna-se mais complicado para vocês no aspecto de movimentos, não? Como é que é? Que movimentos é que vocês têm nas paróquias? Movimentos, sim. Neste momento não existem assim movimentos implementados. O curso de Cristandade esteve presente no outro tempo, já há algumas dezenas de anos atrás havia pessoas que ainda hoje estão vivas, já de idade, mas que de facto testemunham que fizeram o curso de Cristandade e que chegou a haver durante algum tempo os grupos de vida que se fazem na sequência do curso de Cristandade, mas neste momento isso nada disso está ativo. Enfim, tem as catequistas, não é? Sim, sim, sim. Não temos em todas as paróquias, porque também a população jovem é escassa. Por exemplo, no Machio, o Machio é uma freguesia onde não há registro de nenhum nascimento há dezenas de anos, 30 anos ou mais. E é um lugar onde pura e simplesmente não há jovens, e por isso não há catequese. Noutros lugares há jovens, mas de uma forma mais limitada, ou então às vezes não é possível, em alguns lugares, encontrar catequistas, encontrar o material humano, os recursos humanos necessários. Estou-me a lembrar, por exemplo, Cabril é um lugar onde, devido ao escasso número de crianças, há apenas um único grupo de catequese e uma catequista. vista e como as idades são próximas, dá para fazerem uma caminhada juntos. Estou-me a lembrar de Fajão, que tem algumas crianças, mas onde não é possível, não foi possível até agora encontrar catequistas, mas em compensação no Vidoala há um grupo de catequistas bom, embora haja apenas dois jovens. E então houve a deslocação das crianças de Fajão para o Vidoal para ter catequese. Era um sistema que já estava implementado pelo Sr. Padre Paulo, que esteve na Unidade Pastoral da Pampilhosa da Serra e que agora está aqui na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Já vem do tempo dele este sistema. Depois existe em Unhais o Velho, catequese, embora com poucas crianças. Mais crianças em Dornelas do Zêzere. Vamos começar a catequese em Dornelas do Zêzere com um total de 33 crianças. Pampilhosa da Serra é o único lugar onde existem os anos todos da catequese. Mesmo Dornelas, onde existe alguma juventude, há dois anos de catequese que não existem. A Pampilhosa é o único onde há mesmo todos os anos, o único lugar onde existem mesmo todos os anos de catequese. Fernando, quando há uma paróquia que não tem mesmo catequistas, mas que tem crianças, também não haverá muito, uma vez que estamos a falar de uma região que, pronto, que há pouca gente jovem. Mas nesses casos tem que ser parco a dar a catequese, tem alguma situação dessas ou não? De momento não. Terei que pensar nisso futuramente. Pode ter que acontecer no caso, o caso de Fajão e esse conjunto com o Vidoal será a solução para resolver o problema. Um outro caso diferente será o da freguesia da Portela do Fojo, que tem como lugar maior a Amoreira, que certamente conhece. Essa freguesia, de uma forma geral, tem de facto o problema de ter algumas crianças, não são muitas, mas há algumas crianças, mas ainda não conseguimos encontrar possibilidades de haver catequese. Houve algumas tentativas no passado que saíram frustradas. Há ali um problema grande de evangelização, eu diria de primeiro anúncio, porque é um lugar onde de facto a juventude está afastada da Igreja, não existe um único jovem na Eucaristia do domingo e, portanto, para esse lugar e outros teremos que de facto arranjar algum sistema de primeiro anúncio. Não sei se o Alfa ou se outro movimento, mas de facto é daqueles problemas para os quais estamos a tentar encontrar a solução. Ainda falo outra vez, falo mais uma vez na catequese para dizer o seguinte: em localidades, em paróquias, em que são poucas crianças e que muitas vezes não é possível dar os anos todos, também não há, penso que não haverá grande perigo em juntar mais que um ano, porque. Sim, a paróquia do Cabril é um caso de sucesso, penso eu. Não pensemos que por haver apenas um grupo e apenas uma catequista, que a catequese corre pior por causa disso. A senhora que dá a catequese no Cabril é uma senhora que já tendo alguma idade, é alguém com a doutrina bastante segura e que transmite às crianças e aos jovens a sua fé e que procura encaminhá-los para a Eucaristia, às vezes, umas vezes com mais sucesso do que outras, claro, mas as idades são mais ou menos próximas e consegue-se fazer uma caminhada em conjunto e não vejo que esteja mal por isso. O Padre Orlando, quando estava no Sancho, pensava no escotismo. Creio que na Pampilhosa da Serra é impensável. É impensável. Penso que não é possível pensar em escotismo na Pampilhosa. No Seixo, chegou a ir para a frente por iniciativa, até nem tanto minha, mais do Sr. Padre João Pedro, que estava a trabalhar juntamente comigo neste último ano que estivemos na Unidade Pastoral Oliveira Norte, como chamávamos. E, portanto, o agrupamento chegou a surgir, não tenho notícias neste momento de como está, mas penso que terá avançado para a frente. E na Pampilhosa? Bom, na Pampilhosa é diferente. Existem alguns jovens, mas também estão envolvidos assim em outras atividades. O futebol, claro, é uma atividade clássica, Também os bombeiros. Os bombeiros, que o facto de haver muitos, muitos jovens nos bombeiros, mesmo de freguesias um pouco distantes, como é o caso de Fajão, Fajão fica a 20 km da Pantelhosa, no entanto há jovens de Fajão na escola, eu penso que lhe chamam a escola de infantes, não estou bem certo, que andam de facto lá nos bombeiros, e portanto são atividades que pelo seu próprio cariz ocupam a pouca juventude que existe, um bocado nesse sentido. Eu penso que não seria viável haver um grupo de escuteiros na Pampilhosa. Existem sim escuteiros que vêm de fora lá fazer atividades, porque enfim é um lugar de serra, um lugar de no verão sobretudo um lugar de zonas fluviais, tem a barragem, tem serra, tem percursos pedestres, enfim, tem todas essas coisas que dão para fazer atividades, e eles às vezes marcam presença, os de fora, naturalmente. Orlando, quando aparecem noivos para se casar, não sei se por lá também haverá muitos, que também há pouco. Há alguns, poucos, mas há alguns. Eles vão fazer os CPMs aonde? Bom, depende. A nossa diocese, aquilo que apresenta mais próximo como centro de preparação para o matrimónio é Arganil, que apesar de tudo, pelo caminho mais curto, fica a 45 km da Pampilhosa. Portanto, a gente sugere sempre Arganil. Alguns, sobretudo da zona de Dornelas, já têm ido ao Fundão. Já aconteceu um casal de Dornelas que se casou agora este ano, fez a preparação no Fundão, tanto que daí até fiquei um bocado em contacto com o CPM do Fundão. Eles até me mandam informação, já me mandaram até o calendário deste ano para que eu possa sugerir às pessoas. Bom, um pouco depende das pessoas, alguns também estão ligados a Coimbra, já o têm feito em Coimbra mesmo. Depende, muito perto não há, mas mais ou menos segundo as possibilidades de cada um e aquilo que fica mais perto de cada um, na nossa diocese ou fora, vão assim fazendo onde é possível. A Rádio Boa Nova não chega à Pampilhosa, pois não? Não, à Pampilhosa propriamente não. Chega a uma zona das nossas paróquias, que é a zona de Fajão. Há lugares de Fajão onde é possível apanhar Rádio Boa Nova. Na Vila de Fajão, dependendo um bocado da inclinação, digamos assim, há pontos onde se apanha a Rádio Boa Nova com bastante nitidez. Ou às vezes, quando vou a Fajão, até aproveito. Mas depois me ponho em andamento às zonas da estrada onde já não dá. Mas é a zona mais alta, a nível de altitude, é a zona com maior altitude nas paróquias e é a zona mais a norte, a nordeste, digamos. E portanto aí consegue-se apanhar, nos outros lugares não. Eu ontem fui ao Caramulo e fiquei impressionado, porque realmente a Rádio Nova chega ao Caramulo e a Rádio Zona Tondela e até a Terceira Comba com uma facilidade, quer dizer, com uma facilidade, não é com uma facilidade, portanto, em condições auditivas maravilhosas, muito melhor do que chega à Ceia, estando mais distante. Isso depende de muitas coisas. Toda esta zona, desde o Rio Alva até ao Caramulo, é uma zona relativamente plana, o chamado Planalto Beirão, e portanto não nos deve admirar que de facto chegue em boas condições ao Caramulo. Do Rio Alva para baixo começa a zona, uma zona que podemos chamar propriamente de serra. Oliveira do Hospital, por muito que digam, não é serra. Serra é Pampilhosa. Oliveira do Hospital será uma zona de planalto. Mas, de facto, do Rio Alva para baixo, desde a aldeia das 10, Piódão, todo o concelho de Arganil e o concelho da Pampilhosa, aí sim temos zona de serra e daí que no, em alguns sítios seja impossível apanhar a Rádio Boa Nova. Apanhamos, em alguns sítios, Rádio Canção Nova, que transmite a partir de Fátima, e sobretudo nas encostas viradas a sul, consegue-se apanhar com alguma nitidez. Manga rosa nas mangueiras do Pará. Quando vi flores florescer. É bonito toda se enfeitar pra esperar você. Porto Alegre festejar. Em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o senhor Padre Orlando Henriques, antigo parco da zona pastoral Oliveira Norte, que residia no Seixo da Beira e agora se encontra na zona pastoral da Pampulhosa da Serra. Vamos continuar a conversa com o Padre Orlando, falando de mais assuntos relacionados com as suas paróquias, com a sua zona pastoral, à semelhança do que temos vindo a fazer. Padre Orlando, o seminário em Coimbra, tanto encerrou, e os seminaristas creio que vão para o Porto, não é? Exatamente. O que é que acha deste encerramento? É uma pena, não? Sim, sim. De facto, entristece-me. É claro que a decisão foi tomada com base em argumentos que são válidos e estando em causa também a questão dos graus académicos. Agora é triste e de facto custa-nos a conformarmos-nos com isto. Talvez umas pessoas mais do que outras, mas eu pessoalmente tenho como um acontecimento bastante triste deixarmos de ter esta presença. O nosso coração, houve alguém que chamou ao seminário o coração da diocese, é como se o nosso coração tivesse sido transplantado para outro sítio, não deixou de bater, continua a bater, mas agora bate lá mais longe e portanto não podemos deixar de nos sentir tristes pelos condicionalismos que acabaram por obrigar a que assim acontecesse. Eram certamente poucos seminaristas, não? Ultimamente o seminário teria à volta de 20, mas creio que em conjunto com alguns alunos de Cabo Verde, o total dos seminaristas, mesmo da Diocese de Coimbra, penso que andaria por volta dos 16 no último ano em que funcionou. Este encerramento eu presumo que seja temporário, tanto mais que creio que isto foi iniciativa do seu bispo. Decidiu que na Igreja de Santiago em Coimbra se faça a adoração das 8 da manhã às 8 da noite e o objetivo é para que haja vocações. Portanto, esta adoração ainda não chegou uma boa parte da diocese chegou neste aspecto. Não o resultado das orações que vêm com vocações, ainda não se diz com nada. Há que esperar pacientemente os frutos. Há que fazer a sementeira e esperar pacientemente os frutos. É claro, de facto, tem-se promovido esse momento de adoração diário na Igreja de São Tiago, na Baixa de Coimbra, na Praça Velha ou Praça do Comércio, também assim chamada. Os frutos, bom, pertence a Deus concedê-los no tempo oportuno e nós cabe-nos continuar a rezar e a trabalhar para isso. Pronto, e eu devia, com certeza, porque realmente uma adoração de 12 horas por dia, creio que realmente vai trazer frutos. Diga. Já agora, se me permite, como também iniciativa do Sr. Bispo e da nossa Diocese para este ano, e que foi divulgada concretamente na Assembleia de Catequistas Coordenadores, que aconteceu no passado dia 14 de setembro, portanto, as paróquias ficaram incumbidas de, entre as catequistas, eleger um catequista que ficasse responsável por organizar mensalmente um momento de oração pelas vocações, precisamente, e portanto é mais uma iniciativa que é feita. Padre Orlando, da Pampalhosa da Serra, portanto, temos estado a falar e pronto, temos dito que a população é mais idosa do que se calhar uma boa parte do país, portanto, fruto exatamente da falta de outros recursos, da indústria, do comércio e esses fatores. Isto num aspecto espiritual também depois cria outra situação. Eu estou a pensar, por exemplo, nas missas, que infelizmente muitas vezes há aquela ideia das pessoas serem criativas, que é um disparate, porque nós devemos ser criativos, mas não é na missa, porque na missa não temos que ser criativos. Na missa é o que é e deve ser a tradição. E a missa por si já é o mais criativo que Deus podia arranjar. Mas as pessoas têm aquela impressão que devem ser chamativas, devem mostrar-se, devem movimentar-se. Aquilo não lhes leva a nada, se calhar saem de lá mais pobres do que entrar. Mas a questão era esta, portanto, aqui na sua zona pastoral de Pampalhosa da Serra não acontece tanto quanto acontecia por lá na outra zona pastoral. Bem, aqui a nível de algo diferente a acontecer na Eucaristia nesse aspecto, bom, temos apenas as festas da catequese, o percurso normal que é proposto pelos nossos catecismos, portanto, onde existem mais crianças, fazemos as festas, portanto, repartindo-as por domingos. Um domingo fazemos a festa da palavra, com a entrega da Bíblia. Outro domingo, por exemplo, fazemos a festa da vida, com a entrega das cruzes aos jovens do oitavo ano. Noutras paróquias, onde os grupos são mais pequenos, fazemos aquilo que chamamos a festa da catequese, onde na mesma celebração os do quarto ano recebem a Bíblia, os do oitavo ano recebem a cruz, os do quinto ano recebem os mandamentos, enfim, portanto, reservamos o crisma, que costuma ser para julho, mais ou menos, e portanto aí já mais os do décimo ano. A primeira comunhão e a profissão de fé costumam estar mais ligadas ao corpo de Deus e por isso às vezes são nesses momentos. Portanto, de resto, as outras festas vão-se fazendo ao longo do ano, ou então, havendo menos crianças e jovens, numa única celebração perto do final do ano, em que aquilo que chamamos a festa da catequese. Pronto, mas aí já são dias excepcionais. Eu, quando falava na criatividade, nem referia tanto às festas, mas às vezes naquelas pessoas que vão, enfim, para chamar a atenção. Quando tem batizados, presumo, também vai ter muito poucos, não é? Porque depois se há poucas crianças... Alguns aparecem. Falas durante a missa ou fora da missa? De preferência, durante a missa. Depende também um bocado daquilo que for conversado com a família. Temos feito batismos ao sábado de manhã, tem acontecido, mas de facto a maior parte são feitos durante a Eucaristia Dominical, e um ambiente sempre muito mais rico na medida em que a comunidade acolhe um novo elemento da família que chega. Já aqui, tanto tínhamos uma modalidade como outra nas nossas antigas paróquias em Oliveira Norte, mas na Pampilhosa, de facto, continuamos a ter as duas modalidades, embora creio que nunca fiz uma estatística, mas a maior parte certamente são na Eucaristia. Eu coloquei a questão porque acho que é interessante, é um bom testemunho. Independentemente do que acabou de dizer, portanto, penso que é um bom testemunho para a comunidade e eu penso que cada vez são necessários mais testemunhos, porque as pessoas cada vez se sentem mais afastadas e é bom realmente dar testemunhos. Sem dúvida. Ministros da Comunhão, não tem praticamente, ou tem muitos? Temos ministros. Temos ministros da comunhão num número suficiente neste momento, penso eu. Talvez precisássemos mandar avançar mais alguns, mas é uma zona onde esse trabalho foi também desde cedo implementado e portanto onde está ativo. Ministros que vão levar a comunhão aos doentes a casa, em cada paróquia onde isso é necessário, ministros que ajudam o sacerdote na distribuição da Eucaristia durante a missa, isso apenas na Pampilhosa, alguns, e em Dornelas também há sempre uma ministra que vai juntamente com o sacerdote, porque são lugares onde há assim mais pessoas a ir à Eucaristia. A nível de celebrações da palavra que existam, raramente, apesar de serem 9 paróquias, eu e o Sr. Padre João temos conseguido que haja regra geral, às vezes há fins de semana excepcionais, principalmente no verão, em que há muitas festas religiosas, mas num domingo normal do decorrer do ano, todas as igrejas paroquiais têm tido celebração da Eucaristia. Eu penso que isso é uma riqueza e penso que isso é uma vantagem, apesar de tudo. Prevê-se que no futuro não se consiga manter as coisas assim, mas enquanto for possível, eu penso que podemos e devemos apostar por aí. Existem algumas capelas, poucas, menos do que tínhamos em Oliveira Norte, muito menos, algumas capelas onde existe a celebração da palavra ao domingo. Eu tenho sempre esta dúvida, e desde que estive aqui na zona de Oliveira, principalmente, e a minha dúvida mantém-se, se será muito vantajoso termos, de facto, estas celebrações da palavra. Há sempre as pessoas, a gente pensa sempre nas pessoas idosas, que não se podem deslocar e que para elas é uma mais-valia poderem ter este lugar, em vez de apenas verem pela televisão ou acompanharem pela rádio, terem na sua terra uma reunião dos cristãos ao domingo para escutar a palavra de Deus, para celebrar na medida do possível, para receberem até a Sagrada Comunhão, é muito vantajoso para essas pessoas. Para outras pessoas que até se podiam deslocar e até podiam ir à missa e à boleia disso não vão, para essas pessoas, pelo contrário, torna-se a ocasião, eu diria, de pecado, na medida em que podiam ir à missa, mas habituaram-se à ideia de que vale o mesmo. Aqui em Oliveira Norte, permita-me que lhe chame assim, isso era flagrante. Era e certamente continuará a ser, porque são hábitos que não é fácil mudarem. Capelas às vezes estão perto da igreja paroquial e havendo pessoas que não podiam ir, mas havendo também pessoas que até podiam e não vão. Ali existem alguns casos, poucos, mas pronto, não são muitos. E a gente tem sempre esta dúvida sobre aquilo que é melhor ou pior. Concordo, realmente a celebração da palavra comparativamente com a missa é muito pouco, portanto o ideal é que as pessoas vão realmente à missa, porque, como diz, se a pessoa tem possibilidade de ir à missa e fica na celebração da palavra, até está a cometer um pecado. Temos até também bons testemunhos de alguns lugares, e até às vezes lugares onde até existe o Santíssimo Sacramento e celebração da palavra lá na capela, mas que as pessoas até se deslocam às tais situações de que falei há pouco, pessoas que até procuram na nossa página da internet os lugares onde haja missa e que eu tanto os vejo no Cabril, como no Vidual, como em Unhais, como em Janeiro de Baixo. De facto, existe um grupo de pessoas que dão esse testemunho contrário, precisamente. Temos os dois extremos lá nas paróquias. Pessoas que se acomodam e pessoas que às vezes até tinham a celebração da palavra próximo de si, mas que se deslocam para ir a uma missa consoante o horário que lhes dá mais jeito. Eu há bocadinho, quando coloquei a questão também dos ministros da comunhão, a ideia que eu tenho é que muitas vezes, pronto, eu acho que os ministros da comunhão são necessários, e então para levar a comunhão a quem está doente acho que é ótimo. Mas muitas vezes fico a ideia também que os párocos também exageram, porque às vezes até numa missa da semana, que não são assim tantas pessoas, e quando podia ser apenas o párco, e têm que recorrer ao ministro da comunhão. Eu penso que isto é um exagero, se tivermos em conta que o Ministério da Igreja diz que os ministros da comunhão, pronto, devem sim, são extraordinários. Só extraordinários, precisamente. Mas há quem de facto não interprete isto desta maneira, e eis a razão porque eu trouxe este assunto agora para aqui. Se estiver só, não tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rima em lá, porta aberta, mas não estás sozinho. Só um ar de sol. E se não me aguentas mais, quebra a voz, tens a paz assim. Dói com palavras ditas sem razão àqueles que mais amas quando eles se vão. Guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção para ti. Deixa-me só, não tenhas dó. Segunda-feira, às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre Orlando Henriques, que esteve a residir em Sexta-feira, na Zona Pastoral Oliveira Norte, que atualmente faz parte da Zona Pastoral de Pampilhosa da Serra. Temos estado a falar das paróquias, dos movimentos, das várias atividades, e o nosso tempo, pronto, estamos a entrar na parte final, um bocadinho já mais curta do que as outras, mas vamos continuar a conversa enquanto o tempo nos permitir. Padre Orlando, o Papa Francisco tem falado muito do diabo. Para muitos sacerdotes isto era um tema tabu. O que é que lhe parece de ele falar do diabo? Abre espíritos a é muita gente que tinha receio de falar. Sim, certamente que sim. É um tema que é a doutrina da Igreja, e é claro que merece a pena ser falado, porque se não falarmos, estamos a ocultar uma parte que é de facto a doutrina da Igreja e para a qual devemos estar alertados. evidentemente há sempre quem diga, às vezes parece que acreditam mais no diabo do que em Deus. Não, nós de facto acreditamos no diabo, mas em Deus não apenas acreditamos, cremos em Deus. E portanto, talvez esta diferença nos ajude a perceber que nós realmente cremos em Deus. No diabo não cremos, mas acreditamos que ele existe e que está ativo e que de facto nos move uma guerra contra a qual nós temos que lutar. E procurar esquecer essas coisas talvez seja mais um motivo de nos mais um motivo de às vezes baixarmos os braços e de cairmos mais facilmente nas suas redes. Pois, aliás, há pouco tempo um dos exorcistas em Portugal, que está na Diocese de Lamego, o padre Sousa Lara, dizia que Portugal, penso que ele falava que tinha só 12 exorcistas, quando as dioceses são muitíssimo mais que 12, não é? E que isto é uma pena, porque realmente há necessidade de mais padres que fazem o exorcismo, e realmente, quer dizer, se não se falava, as pessoas até pensavam que não existia, e agora vêm os especialistas a dizer que realmente é necessário, porque cada vez nós somos mais atacados, por motivos vários que ele referia. Especialmente a degradação moral, em que o materialismo e a consequente degradação moral em que o mundo vive abre um campo muito maior para a ação diabólica. E por isso eu não sou talvez a pessoa mais indicada para falar sobre isto, porque de facto para ser exorcista não é qualquer um que o é, exige é qualquer coisa que exige experiência, e a minha experiência foi uma realidade com a qual eu nunca tomei contacto. Aliás, já falou desse exorcista, já me aconteceu encaminhar alguém para lá, até porque as pessoas o que recorrem é à bruxaria, e portanto eu vejo podermos encaminhar as pessoas para um exorcista nomeado por um bispo diocesano ser talvez uma hipótese de finalmente deixarem de recorrer à bruxaria, porque é uma coisa que não, às vezes não, em vez de, as pessoas às vezes até nem têm problemas nenhuns, mas recorrem às bruxas, e aí sim o problema passa a existir. E então é preciso alguém devidamente credenciado e com a sabedoria e com a experiência e com o mandato especial para poder libertar as pessoas. E se nós fazemos disto um tema tabu e se não encaminhamos as pessoas para onde elas devem ser encaminhadas, o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar a recorrer à bruxaria e a enredarem-se ainda mais nas teias diabólicas. Padre Orlando, eu li que uma das coisas que acaba por as pessoas caírem nessa teia diabólica é, por exemplo, até os próprios jovens que fazem aqueles jogos satânicos, e que isso é uma forma, portanto, de eles acabarem por, do diabo, acabar por entrar nessas pessoas. E fazendo às vezes inocentemente, numa rebeldia, numa quebrada das regras, e às vezes sem saberem que estão a brincar com o fogo. Sim. Padre Orlando, falámos de jovens e eu vou-lhe colocar uma questão que tem a ver com as escolas e com o decoro no vestuário. Há poucos dias a televisão falava-nos que uma escola ou várias escolas que estavam a proibir os decotes e saias curtas e que exigiam decoro no vestuário. Como é que vê isso nas escolas? Bem, de facto não sabia que não ouvi essa notícia, mas estou agradavelmente surpreendido. Uma das escolas foi Valadares, portanto em Vila Nova de Gaia, mas há inclusive até próprios agrupamentos escoteiros em vários pontos do país que portanto também procuram ter este decoro. Aliás, uma coisa que eu me apercebi é que o estatuto do aluno ou o regulamento do próprio aluno prevê que de facto eles não possam andar dessa forma, que têm que ter decoro, e pronto, penso que isso é bom. Mas eu até trouxe a questão, até também noutro sentido, quer dizer, quando as escolas e os escuteiros, portanto, acham que de facto há que ver, há necessidade de haver decoro no vestuário, eu penso que também na igreja, se calhar, há necessidade também de ir um pouquinho mais longe e não ficarmos muitas vezes nas omissões. Não sei se o Padre Orlando quer comentar, se não. Sim, isso é verdadeiro. E é sempre uma questão difícil de combater. Especialmente nos casamentos, porque difundiu-se a ideia deseducativa de que ser chique é estar vestido, é ir meio vestido, ou no caso das senhoras, meias vestidas. Difundiu-se a questão de que ser chique é de facto isso. E portanto, numa ocasião especial como é o casamento, é de facto o momento em que aparecem mais exageros e mais abusos, que não são fáceis de combater, porque estamos a lutar contra uma mentalidade, contra uma desordem estabelecida, e que de facto, por estar estabelecida, criou esse estatuto. Eu, falando da Pampilhosa, estou-me a lembrar de casos realmente opostos. É um território que, apesar de tudo, é de contrastes entre aquelas pessoas que realmente querem levar as coisas a sério e que protestam contra a forma como às vezes as pessoas se apresentam, e outras que reagem a isso e que acham que, pelo contrário, está muito bem, e às vezes no meio disto nem sempre se consegue fazer tudo como desejaríamos, mas é para aí que temos que caminhar. Padre Orlando, muitas vezes, como há pouco dizia, eu quase tenho a certeza absoluta que as pessoas não fazem isto por mal e que até o fazem... Sem medir, eu ainda há poucos dias eu estava numa igreja e uma senhora, portanto, também sem decoro nenhum, foi, já não sei se ela fez uma leitura ou se fez, portanto, a oração dos fiéis. Portanto, e eu tenho que acreditar que esta pessoa não sabia que não devia ir assim, porque se soubesse, certamente que ela não se estava a expor, portanto, desta forma. Aliás, também acho que quem a convidou, se calhar não devia ter feito vendo a forma como ela estava. Portanto, isto é a dizer, as pessoas não sabem, mas quer dizer, alguém tem de facto que lhes dizer. Eu recordo-me de um lugar onde quem organiza essa questão da escala dos leitores não é propriamente o pároco, mas é, pronto, são pessoas da comunidade que estão, que, portanto, têm essa responsabilidade sobre si. Então surgiu essa questão de algumas pessoas que foram ler e que não iam de facto com muito decoro, e até houve quem me pedisse que eu dissesse alguma coisa do altar abaixo. Mas eu olhei do altar abaixo e vi que as pessoas vestidas de determinada maneira eram apenas aquelas de quem me tinham falado. E pensei, vou aqui, se eu vou fazer as coisas desta forma, se calhar vou escandalizar as pessoas e vou aqui causar uma grande guerra. E então, por isso, chegámos à conclusão, e falando com as pessoas que costumam organizar essa escala, que de facto não é no momento em que a coisa está a acontecer que se deve intervir, mas que previamente, ao convidarmos as pessoas, devemos preveni-las e devemos formá-las nesse sentido de que não devem ir assim. Orlando, o nosso tempo esgotou, chegou ao fim. Agradeço-lhe por ter estado aqui mais uma vez connosco. Eu agradeço também, porque é sempre um prazer regressar ao Oliveira e este lugar que sempre nos diz tanto, e voltar a participar neste programa que a Rádio Boa Nova promove. Foi o programa Conversas em Rede, a iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.